Mas um dia se foi, um novo dia vem. Mas só quem é consciente como nós sabe que uma maldade vai além. Alguém, um corpo estirado no chão, aglomeração, muita mulher chorando, perguntando who? Nunca se sabe o porquê da situação. Mais uma vítima da crueldade que assombra nosso dia a dia. Fome, miséria, desgraça, ambição, destruição na mão da grande massa. O mundo que vivemos é uma grande farsa. O homem é obcecado, persiste no mesmo erro, criando armas, bombas nucleares. Vai vendo, provamos do próprio veneno. O bombardeio é cruel, irmão, não vem do céu, vem das mãos dos poderosos que lutam pelo dinheiro. Eu sinto nódia de quem nos empurra o ódio. Eu me revolto com quem tem o poder nas mãos e nada faz. Quem faz? Só Deus. Proteja esses filhos teus, pecadores, ímpios da mente fechada. Talvez seja o motivo dessa grande praga. A profecia está se cumprindo como previsto. A Bíblia eu leio e creio, irmãos, eu passo um visto. Criador da rima, profeta da periferia, sou o Fábio Vulgo TMT. Estrutura verbal, me afasto do mal, me amparo no bem. Vê que tem ideologia 2000 pra trocar contra o crack. Nessa vida ninguém merece sofrer, muito menos morrer. O salário do pecado é a morte, só escapa quem tem sorte. Lúcifer só veio pra matar e roubar sua alma, falando lentamente, mansinho e com calma. Ah, irmão, você que se encontra triste, desamparado, eu ligo as drogas pra sua felicidade. O dinheiro, as armas, para que você obtenha o poder. Vem a mim, só depende de você, de você. Ah, sai de mim, longe de mim, não quero me ver assim. Sim. Jogado no canto, vivendo aos prantos, sai, vivo na luz, amém. Amém. Mas infelizmente entre o mal e o bem, entre o mal e o bem, entre o mal e o bem. Viver nesse mundo louco, onde o homem quer ser mais que Deus, provocam as guerras e acabam com as vidas. Mas quem é esse homem que quer ser mais que Deus? Que quer ser mais que Deus? Viver nesse mundo louco, onde o homem quer ser mais que Deus, provocam as guerras e acabam com as vidas. Mas quem é esse homem? Entre o mal e o bem, veja bem, faça a escolha certa. Se não peca, riquezas nada disso se leva da terra. Cabe a nós mostrar que não estamos sós, que a luz de Deus ilumina a nossa voz. Só os fortes de espírito superará o fim. Enfim, assim, caminhamos com cuidado, pois o mal e o bem anda rente lado a lado. Fique preparado pro juízo final, pois de coitado será chamado os homens de pouca fé, que segue as riscas leis de Lúcifer. Não os acredite, acredite em Deus, Criador do céu e da terra. Saia das trevas, somente ele pode conduzir a vida eterna. Sua fé é seu escudo para não viver no escuro. A sem futuro é seguir o caminho errado. Não duvide do furor do Senhor. Não se faça de surdo diante dessas palavras. Veja, exemplo está aí, não precisa me ouvir. É só ver, crer, conferir. Porque o homem criou o mal e não se adaptou. Notou que desconhece a beleza da terra, propaga o mal e depois se faz de vítima. Constrói a favela e se afoga na miséria. Sem amor, sem louvor, só pudor, ódio e dor. Sem preces ao Senhor. Ó meu Senhor, violência demais, tá extinto a paz. A LJ longe do aqui jaz. Que mundo louco, coisa de louco, escutar pipoco. Estou cansado dessa mundo louco. Viver nesse mundo louco, onde o homem quer ser mais que Deus, provocam as guerras e acabam com as vidas. Mas quem é esse homem que quer ser mais que Deus? Que quer ser mais que Deus? Viver nesse mundo louco, onde o homem quer ser mais que Deus, provocam as guerras e acabam com as vidas. Mas quem é esse homem que quer ser mais que Deus? Que quer ser mais que Deus? Assustado quando eu ligo a TV, vejo que a violência cresce desenfreada, vários sequestros, homicídios estão demais, rebeliões, fugas cinematográficas de estilo Alcatraz. Era 2000, chegou, não é como imaginávamos, um ponto de interrogação em nossas imaginações. Nações em guerras, estamos vivendo em trevas. A Bíblia explica por que está acontecendo isso. A Babilônia, o fim do homem como ser humano. Ei mano, bole o seu plano, converta-se a Jesus antes do juízo final. Isso aqui é só um sinal, estamos pagando pelos pecados que cometemos. Temos que vigiar tudo que fizemos e evitar cometer os mesmos erros, não. Seja mais um irmão no compasso da destruição. Nossa vida é uma luta entre o mal e o bem. Vem. A terra que pisamos é o ringue sem juiz. Me diz quem será o vencedor, se na terra que vivemos só tem mágoa e rancor. Dor. Moleque de 12 metendo os canos, menina de 15 se prostituindo pra dar o que comer para o seu filho. Assim cresce uma criança sem paz. Viver nesse mundo louco, onde o homem quer ser mais que Deus, provocam as guerras e acabam com as vidas. Mas quem é esse homem que quer ser mais que Deus? Que quer ser mais que Deus? Viver nesse mundo louco, onde o homem quer ser mais que Deus, provocam as guerras e acabam com as vidas. Mas quem é esse?